você fez. Se lembra que eu me lembre de dar valor ao silêncio. Me lembra, por favor, que eu só tô quieto quando penso. Me lembra a hora certa de devolver pro mundo aquilo que um dia eu aprendi ficando mudo. Eu sei que tudo passa, tá limpo, tudo passa. Lembre-me disso sempre, na vitória ou na desgraça. Me dê discernimento pra entender qual minha luta. Que eu tenha liberdade, mas que eu saiba minha conduta. Eu sei que tarimbou pelo pai, tá tarimbado. O futuro me espera porque eu respeito o passado. Fumaça no ambiente é meu problema de memória. A batida me guia e resolve toda história, é tudo nosso. E a casa mantém a harmonia e pode dar vazão pra essa linda melodia. Linda melodia você. Se é linda a gente quer, sonhador que a gente é. Linda melodia você. Se é linda a gente quer, linda a gente quer. Que vale a nosso suor. Que eu coloque nas linhas o que tiver de melhor. Será sempre por nós, vai ser sempre pra gente. Me lembra de abrir os olhos quando fizer diferente. Um irmão ao meu lado, operário da ilusão. Tratando de cuidado que fugiu das minhas mãos. Outros rolê, outras ideias, a mesma fé sem ter plateia. Ou se tiver lotada a estreia. Epa, rei, protegido pelo amor da minha véia. Ilumine minha alma, saiba que eu sou menino. Tô sempre a caminho, esse é meu destino. Me escolte sempre, mãe, coração de guerreira. Que cada lágrima caia sempre que for verdadeira. Morro escrevendo a justiça que nem Xangô na pedreira. Que linda melodia você. Se é linda a gente quer, sonhador que a gente é. Essa é linda, a gente quer. Linda, a gente quer. Linda, a gente quer.